me deu vontade de calar tua boca. Me deu vontade de rasgar tua roupa. Me deu vontade de te chamar de louca. Mas a vontade é muita e a coragem é pouca. Me deu vontade de fazer mandinga, promessa pra você, mulher. Mas é que todo dia um anjo cai do céu. Todo dia um anjo cai do céu. Todo santo dia um anjo cai do céu. Todo dia um anjo cai do céu. Anjo negro mulato, tá curtindo um barato. No calor tá na Bahia, no maior astral. Caiu um anjo negro mulato, curtindo um barato. No calor tá na Bahia, no maior astral. Um anjo caído na terra dos homens. Anjo caído na terra, só pensa em voltar. Anjo caído na terra dos homens. Anjo caído na terra, só pensa em voltar. Me deu vontade de calar tua boca. Deu vontade de rasgar tua roupa. Me deu vontade de chamar de louca, louca. Mas a vontade é muita e a coragem é pouca. Louca. Me deu vontade de calar tua boca. Mas é que me deu vontade de calar tua boca. Me deu vontade de rasgar tua roupa. Mas é que me deu vontade de rasgar tua roupa. Deu vontade de chamar de louca. Deu vontade de chamar de louca. Mas a vontade é muita e a coragem é pouca. Mas é que todo dia um anjo cai do céu. Cai do céu. Todo santo dia um anjo cai do céu. Também. Cai do céu. Todo dia um anjo cai do céu. Cai do céu. Todo santo dia um anjo cai do céu. Cai um anjo. Só pensa em voltar.